outside the government beyond the police. Tracking down alien life on Earth and arming the human race against the future. The 21st century is when everything changes. And you've got to be ready. JCast. Dark Onyx. Olá. Bode. Olá. Lavendel. Olá. Eu tô um pouco chocado agora que, de acordo com a Bo e com o Darko, eles acabaram de me passar informações sobre a Turma da Mônica que me chocaram completamente, assim, mudaram toda a minha perspectiva. Eu realmente não sabia que, eles só tinham 6 anos, 2, eles não sabem ler, e 3, eles são tipo do subúrbio, eles são muito ferrados. Talvez por isso que eles não saibam ler ainda, porque eles são pobres. Eu suspeito que hoje em dia eles já devem ter aprendido a ler, porque a Turma da Mônica era cada dia mais politicamente correto, né? Mas eles ainda têm 6 anos. E é incrível, porque eles já viveram de tudo, já foram na Lua, sei lá, já salvaram o mundo e não sabem ler ainda, sabe? Eu com 6 anos eu sabia ler, cara. Mas pra eles ainda terem 6 anos, 50 anos depois. Não, desse cómics, ó. Não, desse comics em 50 anos eles envelheceram, sei lá, uns 14. Eles não têm mais 6 anos, 50 anos depois, eles são adolescentes. Não, desiste. Não, eles são adolescentes num viés paralelo. Ah, mas isso é vale a pena desistir. Agora, o que me deixou intrigado... Era a infância mais intensa do mundo, né? O que me deixou um pouco intrigado, por que então fazer a Turma da Mônica tão jovem, tão velha assim, se ele só tem 10 anos, era pra fazer a Turma da Mônica tão pré-adolescente? Adolescente. Até chegar, porque eles são bem velhos nessa Turma da Mônica jovem, né? Eles têm acho que 15, 16 anos. Tipo, 10 anos depois, olha isso, muita coisa. Você viu Harry Potter? Eu não vi Harry Potter. Eu vi Harry Potter na estreia, meia-noite 1, estava eu lá no cinema. Sim. Rolou a sessão de pré-estreia, meia-noite 1, de ontem pra hoje. Não era pra ter sessão de meia-noite, não é quinta-feira. Porque é pré-estreia. Não importa, e tira a magia da sessão de meia-noite de sábado. Não tem mais sessão de meia-noite de sábado. Tem sim. Não tem não. Tiraram? São porraríssimos filmes, tem. Sim, que absurdo. A qualidade dos filmes piorou, ficou mais caro, eles são mais chatos e não tem mais sessão de meia-noite. Que merda, que merda. Eu nunca fui sessão de meia-noite de filme nenhum, na verdade. Não eu tem nada fui uma vez, mas tive traumas pesadíssimos, então nunca mais irei. Ok. Você foi ver A Profecia? Em 2006? Não. Em 6/6/2006, por isso que você ficou... Não, pô, fui ver X-Men 3, só que um gordo tarado tentou passar a mão em mim. Essa foi a primeira vez que você foi na sessão de meia-noite? Primeira e única. Eu ia falar, foi a primeira vez que um gordo tarado passou. Também foi a primeira vez. Aí eu tive que trocar de lugar, porque ele tava insistindo, eu não queria brigar com o cara ali no meio do filme. Essa semana então rolou a estreia, né, de Harry Potter, eu tive a oportunidade de poder ver na sessão de meia-noite 1, que o Darko quase foi, mas deu pra trás. Ia terminar 3 da manhã, sabe? Terminou, inclusive eu quero dizer que... Hoje vocês vão ter que ficar sem a minha personalidade elétrica e animada, normal, porque eu tô com muito sono. Porque eu sei que normalmente eu sou o podcaster mais proativo da podosfera. Podosfera é uma palavra muito engraçada, né? Podosfera, sei lá, é uma esfera de podólatras. É, uma esfera de pés. O filme é uma... Eu já achei o Enigma do Príncipe bem deprimente, mas esse acaba completamente com toda a sua alegria de viver, a sua esperança. Como adaptação, cara, ele é uma aula, porque ele capta exatamente o mesmo clima do livro. O livro é muito denso e muito deprimente, e eles não poupam esforços. É por isso que eu brinco. E quando Harry Potter acabar, não sei o que vai ser do cinema, porque não tem uma outra franquia que seja de fantasia, que tenha um apelo tão grande pra todas as idades e que não tenha medo de fazer o necessário pra contar a história, entendeu? Que acompanha a gente há tantos anos. Sim, tipo, é uma coisa que construiu com o tempo, mas mesmo assim, não tem nada começando agora que tenha o potencial de virar isso daqui a 10 anos, sei lá, porque atualmente, eu já reclamei aqui outras vezes de como o cinema, como Hollywood tá ficando cada vez mais puritana, chata, porque Hollywood parece achar que cinema pra toda a família é sinônimo de filme ruim, né? Quando você ouve o produtor falando que quer fazer um filme pra toda a família, já sabe que é um filme ruim. E não é verdade, não era pra ser assim. E Harry Potter faz sem medo, quer dizer, é um filme que teoricamente, né, é pra criança, entre aspas. Só que não é, né? Eu sempre bati nessa tecla, né? Harry Potter não é uma história pra criança. Harry Potter É uma história de uma imaginação, cara. É uma história de fantasia que a gente acompanha através dos olhos do Harry. Então, quando ele é criança, a gente vê todo o deslumbre dele. Sim, ele foi feito pra gente crescer. É pra, sei lá, quando tua irmã mais nova fizer 10 anos, você dá o primeiro Harry Potter pra ela ler. Pra ela ler um por ano. É. E aí, tipo, à medida que ele vai crescendo e vai podendo compreender o que tá acontecendo em torno dele, as coisas vão ficando cada vez mais... A barra vai ficando cada vez mais preta e a paleta de cores dos filmes vai desaturando cada vez mais, até virar nesse, que ninguém tem cor, todo mundo é pálido, depressivo e todos os cenários são cheios de nevoeiro. O David Yates faz um filme bem cru, faz um filme bem granulado, sombrio, muita câmera na mão, muita... Ele investe bastante nesse clima, que é o clima do livro também, que é esse clima de perseguição política, de insegurança, de paranoia. É tudo bem íntimo e tal, que é uma coisa que contrasta muito com outros filmes de fantasia que a gente conhece. Não tem aquele tom épico, fantasioso, lúdico, de conto de fada que geralmente os filmes de fantasia têm, mesmo quando o tema é adulto, como O Senhor dos Anéis, por exemplo. É um filme que parece estar acontecendo realmente aqui, né, de verdade. Só que com elementos que são diferentes do nosso habitual. Então, isso tudo faz da franquia Harry Potter uma coisa muito única pro cinema, e eu acho que o cinema vai perder muito quando acabar. Eu tô muito triste, porque realmente não tem outra coisa, e parece que Hollywood não tá muito disposta a investir em algo assim, porque eu realmente não vejo acontecendo no momento nada. Todos os genéricos de Harry Potter que ganharam os cinemas não foram a mesma coisa, não ousaram tanto, né? Eu ainda quero os filmes de Artemis Fowl. É, a Artemis Fowl, apesar de ter muitos elementos mais adultos nos livros, é uma daquelas histórias que eu tenho certeza que eles amenizariam bastante no cinema. Eles não estão mais querendo arriscar. Eu acho que a Warner só deixa os produtores e diretores livres em Harry Potter justamente porque sabem que é retorno garantido. E sabem que é isso que os fãs querem, né? Quando a franquia é muito boa, eles são fiéis ao livro. Então, como o material fonte de Harry Potter é muito bom, os filmes saem muito bons e tal. Porque fidelidade por fidelidade, o pessoal de Crepúsculo também é muito fiel aos livros. Só que... Pois é, né? Enfim. E aí, ele deveria ser o contrário. Eles não deveriam ser fiéis. Mesmo porque a roteirista de Crepúsculo sabia que ela é showrunner. Foi showrunner de Dexter até a terceira temporada. Ela é uma excelente... Todos os episódios que ela roteiriza de Dexter são muito bons. O que prova que ela só faz Crepúsculo pra pagar as contas no final do mês mesmo, assim. Deve pagar muito bem, né? Tão bem que saiu de Dexter agora, pra dedicar só a carreira cinematográfica dela, provavelmente. E é isso, assim, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, recomendadíssimo. Muito deprimente, mas vale a pena. É muito arrastado, né, muito lento e tal, mas não é chato. É realmente o que a história precisa no momento pra poder contar o drama dos personagens e tal. Não é um filme fácil de assistir. E eu gosto de saber que Harry Potter existe, assim. A gente recebeu? Gente, a gente queria agradecer muito a Renata, muito fofa, Rê. Desculpa todo mundo que mandou presente, mas foi o presente mais fofo de todos, porque a gente recebeu uma cartinha escrita à mão. Tang e Johan, que nos desculpem, mas a Rê mandou uma carta Tang muito... Tang e Johan e o Becknana também, pô, mandou os livros, esquece do cara. É, desculpa, Tang, Becknana e Johan, todos vocês me desculpem, mas nenhum de vocês mandou pra gente uma carta linda com papel de carta do ursinho Puff. Que ela roubou da irmã. Como eu não recebi, eu ainda prefiro o Johan, obrigado por chegar. E que bom que vocês não mandaram, que vocês são uns homens fedorentos, e eu não gostaria de receber uma carta do ursinho Puff de vocês. Provavelmente porque não seria tão fofa assim, né? A letra dela é muito fofinha. Toda a letra dela é muito fofa e... Vamos ler a primeira carta do Jackass no ar, não? Não, é pessoal, é pra gente, pô. Ah, é. Nossa, é nosso. Vamos compartilhar. Primeiro que é pra gente, eu quero que seja só nosso. Depois a gente não sabe se ela escreveu só pra gente, ela vai ficar com vergonha se a gente falar em voz alta. Mas a gente adorou, assim, muito obrigado, Renata. E tá aqui essa... Uma caixa enorme. Pilha. Muitos DVDs e eu não sei se eu vou ter vida útil suficiente. A história é que esses DVDs aqui era a coleção dela, né? Sim. Tem Hanayori Yoridango, tem muita coisa, cara. É, na carta. Tem Blood Monday. Na carta, assim, ela fala... Blood for Flowers. Ela fala que uma comédia que ela recomenda que a gente comece assistindo, se a gente quiser, é stand-up. E se a gente quiser um drama de ação, pra gente começar por Blood Monday. E ela tá louca pra gente poder fazer um review logo sobre um deles, pra ela ouvir a nossa opinião a respeito. A gente vai tentar fazer o mais rápido possível. E ela termina com uma coisa bem ambígua. Ela falou assim, ó: obrigado por nunca terem desistido do JCast, o que me rendeu muito coisa muito risada. Como assim nunca terem desistido? Tipo assim, é um train wreck, né? Tipo, que bom que vocês nunca desistiram dessa merda, que não serve pra nada. O pessoal acompanhou o nosso sufoco com o Jackass, a gente parando o tempo todo, né? E olha que fofo. Essa aqui, essa coleção dela, esse aqui era o backup dela, né? Agora parece que ela comprou um HD portátil e passou todos esses DVDs pro HD e mandou o backup dela pra gente. Aí tem uma série chamada Coffee Prince. E tem um cafezinho desenhado. Que fofo. Tem muita coisa, cara. The Quiz Show, Yukan Club, um monte de coisa que eu não conheço. You're Beautiful. Tem Blood Monday, que eu já vi. Locademia de Polícia não tem. Tokyo Dogs, Maui, Kurosagi, Rascal. Cara, eu vou terminar. Não é o Full House das James Olsen, não, né? Suspeito que não. É, a gente vai terminar, quando a gente conseguir consumir essa caixa inteira, a gente vai estar especialista em dorama, conhecendo todos aqueles atores Ikemen que participam de todos os doramas. Vamos ter nossos favoritos, vamos poder recomendar o abdômen de qual é melhor pra você que quiser começar a assistir. E o primeiro que chamar mais a nossa atenção, a gente vai fazer um review. Com certeza. Muito obrigado, Natália. Obrigadão. É, Johan. A boa tá grata porque o Johan mandou um chaveiro da Mini pra ela. E ela tá com ciúminho da Natália. Valeu, Renata. Continue baixando coisas e futuramente a gente vai querer te sugar de novo. Maldade. É um goes off meio do nada, assim, mas porque a gente fala de Doctor Who e fala de Torture há tanto tempo, mas a gente nunca falou de Torture, né? A gente já de fez. De fato, né? Aliás, nem de Doctor Who a gente fez um goes off. A gente fez um goes off de Doctor Who, sim, eu sou maluco. Cara, não um goes off bom. Na verdade, o que a gente fez com o Doctor Who. Foi ruim? Não é isso, cara. O que a gente fez com o Doctor Who foi o seguinte: a gente fez um bloco dentro de um goes off enorme, e não era muito nosso formato original, porque aquilo foi um teste pra outro projeto que a gente tava querendo fazer e tal. Uh-huh. E meio que sobrou aquele áudio, colocou ali, virou um goes off de Doctor Who. Mas não é dentro do nosso formato atual de goes off. Quer dedicar um programa só pra uma série com o nosso ritmo normal, a gente tava falando rápido e com pinta de radialista pra tentar. Não, Doctor Who não foi nessa, não. Foi? Não, que foi nessa foi Sonho e Fúria e Doctor Who. Doctor Who, tem certeza? Um dos blocos era Doctor Who, outro era Sonho e Fúria e outro era não lembro. Nossa, que legal, que legal. Eu gosto muito daquele bloco do Sonho e Fúria, cara. Eu também, eu adoro esse programa, só tô falando que ele é diferente do nosso formato habitual de DJcast. Vamos fazer um agora do novo, nova série do Michel Melanedi, afinal, que querem as mulheres? Eu não vi isso. Eu tô baixando. Ah, é? É, no espaço. A gente faz um crossover com todos os dramas. Agora a Globo pensa que é BBC. É, né? É um atrás do outro, um né? Atrás do outro. Alguns têm potencial, pelo menos visual. Não vi nenhum ainda pra saber se a história é boa. Mas outros têm cara de novela. Se tem cara de novela, eu não paro, não. Mas tem alguns que tem uma pinta maneira. Ou tem cara de novela, tem cara daqueles especiais de fim de ano. É, esses eu não vejo. É, comédia romântica de cinema. É, não tem como ver esses. Agora, esse das cariocas, né? Dizem, minha mãe tá vendo, não sei, ela gosta. Ai. Sua mãe é um bom ponto de referência. Minha mãe ri com tititi, né, cara? Mas todo mundo gosta de tititi, né? É, o Juba gosta muito de tititi, né? Eu não sei se se ele vai ficar chateado de dizer isso no ar, mas o Juba do J-Wave gosta muito de tititi. Não, ele twitta sobre, pô. Ele não, ah, pode. É, ok. A Valéria vê tititi igual. A Valéria vê, eu não sabia. Vê? É, né? Enfim, são pessoas que eu considero muito e que veem essa novela, ou seja, vai que é bom, né? É. Não vou falar mal. Enfim. Mas a gente tem que falar de Torture e a gente nunca falou de Torture. Então, como a gente tava há um tempo sem fazer goes off, querendo fazer um goes off, eu falei, bom, bora falar de Torture. Vamos encavar isso. Bom, a gente já falou então aqui sobre Doctor Who, que é essa série de ficção científica britânica que existe desde os anos 60 e que é o ícone que enfim, ele tem o recorde de série de ficção científica mais antiga e é um ícone do gênero. É no mundo, ainda que não seja muito conhecida massivamente aqui no Brasil, porque, como a gente já falou outra vez, como ela não é muito amplamente adorada pelo fandom norte-americano, obviamente a gente sai prejudicado. Apesar de que, recentemente, tem ganho um following absurdo, né? Não, cada vez mais, mas tô falando, antigamente, né, o único doutor que ficou mais famoso lá... Foi o quarto, Tom Baker e tal, quer dizer, lá pro meio dos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80... Então, realmente, a gente não pegou essa influência de Doctor Who no Brasil, porque tudo que a gente consome de ficção científica é via Estados Unidos, né? É, já que você começou a falar do clássico, eu sempre tive um probleminha de entender por que Torchwood existe se já existe a Unity. Qual exatamente é a diferença conceitual entre a Unity e Torchwood? Porque Unity é militar. Unity é um exército, é uma força militar das Nações Unidas, que trabalha para as Nações Unidas, que cuida dessas ameaças, que cuida de proteger a Terra das ameaças extraterrestres de uma forma mais ampla e mais global. Torchwood é uma... E mais formal também, né? Burocrática. Torchwood não é um exército. Eles são agentes, praticamente agentes freelancers, outsiders, assim, pessoas com problemas muito sérios. Reunidos ali, é uma coisa criada pela Rainha da Inglaterra, uma coisa focada ali na Inglaterra e suas colônias. E eles trabalham disfarçados em missões pequenas, coletando tecnologia alienígena e guardando. E eles têm mais liberdade para fazer coisas um pouco mais escusas. Sim, porque eles são debaixo do pano. A Unity é uma organização formal. Mas no final tudo isso é balela, porque na verdade o Russell T. Davis criou o Torchwood e queria a série mexer com. Eu quero fazer a minha coisa e mexer com ela. Deve ter olhado pra Unity e falado. Eles são tão chatos e tão militares. A Unity aparece muito pouco, relativamente pouco na série nova. Ela tem uma relação maior com Torchwood, né? Porque a Martha vai trabalhar ela depois, né? Então não, sempre não, que a Martha aparece também. Não mencionam muito. Não, aquele emprestam ela. Aquele militar do Children of Arth foi na Unity. Eu não lembro. Mas mesmo se foi o maior crossover, assim, que teve. Não, eles aparecem bem pouco mesmo. Muito próximo, assim. Bom, mas assim, inicialmente, quando a BBC retomou o Doctor Who em 2005, começaram a gravar pra poder esconder a produção de Doctor Who usava um nome fantasia, pra ninguém descobrir que era Doctor Who, eles gravavam sob o nome Torchwood, que Torchwood é um anagrama de Doctor Who, e eles, pra disfarçar a produção e ninguém saber do que se tratava, eles usavam esse nome Torchwood, e foi daí meio que surgiu o nome pela primeira vez. Quando você assiste Doctor Who, no primeiro especial de Natal, que é basicamente o season finale, entre aspas, oficial da primeira temporada, então o season finale, e depois logo em seguida tem o especial de Natal, e é a primeira vez que o nome Torchwood é mencionado dentro do Doctor Who. Porque o Russell T. Davis deu essa coisa de ter um tema recorrente, um nome recorrente, uma coisa que surge ao longo dos episódios. Na primeira temporada foi o Bad Wolf, e na segunda temporada foi Torchwood. Foi Torchwood, ele coloca esses easter eggs que vão se resolver no final da temporada. Então, o Torchwood pela primeira vez aparece, tem uma raça alienígena atacando a Inglaterra, ou seja, o mundo, porque o mundo do Doctor Who é a Inglaterra, o mundo dos japoneses é Tóquio, dos americanos é Nova York, Washington, por aí. Porque agora eles adoram botar o Rio de Janeiro. E os brasileiros é o quê? Não tem, né? Brasileiro, coitado. Não tem. É o Rio ou é São Paulo? Eu já vi o Rio e São Paulo explodindo uma vez no Fantástico, mostrando como seria o apocalipse no Rio. Ah, é? Em The Event, o avião tá vindo pra São Paulo. The Event foi outra, coitada. Tá interrompida. Ah, é? Vão interromper por 3 meses pra poder repaginar, melhorar, blá, blá, blá. Ou seja, Flashpoint. All over again. E eu gostei, tô gostando tanto, cara, de The Event. Sacanagem. Cara, isso é impossível. Flashpoint não é ruim, né, cara? Vai então... sobrar só sitcom, desse jeito. Americano, eu já falo isso há alguns anos. Vai sobrar sitcom, cara, advogados e médicos. Desde que cancelaram Pushing Daisies e Sarah Connor Chronicles, que eu digo, americano só gosta de CSI, House e sitcom. Nem House, Grey's Anatomy, né? O pessoal tá, pelo menos o pessoal que assiste série aqui no Brasil, tá meio desiludido com House, essa última temporada, tô gostando. É porque House tem mais ou menos uma trama fixa do personagem, estão dizendo que já cansou, né? As outras séries, tipo CSI, não é focado nos personagens, então pode durar pra sempre, né? É só o caso acontecendo. Enquanto o David Caruso puder fazer carão e falar bordão... É verdade, os americanos gostam só de sitcom, Law and Order... CSI e... Eu tava falando isso. Alguém comentou comigo sobre Law. Eu falei, cara, que tá louco. Law & Order que foi cancelada. Uma, né? Porque tem 1 milhão. E a Los Angeles tá perigando a nova. Law & Order Los Angeles que tirou agora. Ah, é? Todas as séries da NBC, incluindo The Event, que é da NBC também, se não me engano. O problema é com a NBC, né? Não é com a NBC tá postando tudo agora em janeiro, que em janeiro vai estrear aquela The Cape, que é do super-herói. Tudo vai dar muito errado, cara. Eu tô vendo o tamanho do troço que vai dar. Eles interromperam tudo, cancelaram metade, e vão focar tudo em The Cape. Vai salvar nossos cofres. Vai ser a grande bomba, né? É, aí falha de vez. Mas enfim, a gente tá falando... Torchwood. De terras um pouco menos competitivas em termos de audiência. Estamos falando da Inglaterra. E aí a Terra tá sendo invadida por ETs no Christmas Invasion. E no final, a primeira-ministra da Inglaterra, ela vira... Ah, já é a primeira-ministra? Não, né? Não lembro se ela já é. Acho que ainda não. Não. Secretária de defesa, algo assim, né? É, ela veio a primeira-ministra, acho que na segunda ou na terceira temporada. É, uma porra dessa. E aí ela fala, aciona em Torchwood. Quando os ETs já estão indo embora. E eu acho que ela já é a primeira-ministra, assim, que é aí que o doutor fica puto com ela. Porque... já resolveu tudo, já estão indo embora, e aí já, quando eles estão indo embora, ela vira e fala, aciona em Torchwood. E aí sai um raio laser da Terra e explode a nave dos ETs. É, e na época você não sabia que diabos era Torchwood, né? Você achava que era o nome da arma que atirou o negócio, ou sei lá, o nome de um protocolo. É, algo assim, e aí o que acontece? Torchwood, na segunda temporada, vira um nome recorrente. Eles estão sempre mencionando, em algum sentido, Torchwood, mais ou menos nesse âmbito de ser uma organização. Você é de Torchwood? Você é do galera do Torchwood? fez isso, fez aquilo. A gente vê a Rainha Vitória criando o Torchwood, né? Logo no começo, inclusive, nem muito segredo por causa disso. Acho que o segundo ou terceiro episódio já, o Doutor não é mais a Rose ainda. O Doutor e a Rose vão e se encontram com a Rainha Vitória. E depois que eles têm uma aventura lá envolvendo lobisomens que não são, e monges que lutam com o Gifu, que são ETs. Acredita, é muito mais legal do que soa. Com certeza. Depois disso, tudo isso acontece numa mansão de verão, assim, da rainha, chamada Torchwood, propriedade Torchwood, é o nome da casa. E ela resolve, então, depois que ela descobre que existe esse algo mais no universo, ela resolve ali fundar o Instituto Torchwood, que vai proteger a Inglaterra, proteger a coroa dessas ameaças e vai investigar e tal. Se não me engano, ela fica puta com o doutor também, o doutor vira meio que inimigo deles, assim. E aí começa a Torchwood. E aí, durante toda a temporada, rola, esse nome é mencionado, e aí no season finale, no episódio duplo, que encerra essa segunda temporada, a gente conhece a organização, conhece Torchwood, eles descobrem o que eles estão fazendo, e no final dessa temporada, Torchwood é meio que desmantelada, essa unidade de Londres. Uhum. De Torchwood é meio que desmantelada, acaba. E aí, entre a segunda temporada, a segunda e terceira temporada de Doctor Who, estreou um seriado chamado Torchwood, que é o primeiro spin-off oficial da série. Desde sempre, assim. Nunca teve, né? Nunca tinha. Não, teve um piloto que... Da Unis, né? Não. Teve uma não, parada assim. Não, teve planos de fazer uma série da Unis, alguma coisa assim. Um piloto focado na Sarah Jane e no K-9. K-9 e seus amigos e sua turma. Que hoje em dia virou Sarah Jane. E aí começou esse spin-off oficial de Torchwood, que é... Que nessa série a gente descobre o seguinte, que aquele Torchwood de Londres não era a única unidade. Existem espalhados pela Inglaterra, existem outras subdivisões da organização, e elas são meio que independentes entre si. O spin-off aproveitou pra juntar duas coisas que estavam abertas na série, né? Que além de Torchwood, o Jack Harkness, que no final da primeira temporada tinha morrido e voltado, e nunca mais apareceu, né? Ele não tinha aparecido mais desde então. Sim, então ele apareceu em uma ponta em um episódio. Eu acho que ele nunca mais apareceu, não. Eu acho que ele nunca mais apareceu, é. Porque é o seguinte, tem esse personagem da primeira temporada, que é o Jack Harkness, que é um galanzão, que golpista do futuro, que eles encontram lá no passado, dando golpes nas pessoas. Ele era um agente do tempo, né? Um ex-agente do tempo, que tava lá no passado, morando no passado do século 51. Ele tava morando no passado, aplicando golpes em viajantes do tempo, extraterrestres, enfim. E ele chegou a ser companion do doutor, ele viajou com eles, participou de toda a parte final da temporada. E no final da temporada, ele é morto, e aí acontece uma parada lá que ele é ressuscitado. E larga ele. Acaba assim, né? É. Ele fica largado no futuro. E de repente, quando você vai assistir Torchwood, tá ele, por algum motivo, morando no presente, por algum motivo, liderando essa unidade de Torchwood de Cardiff. Que é a Torchwood 3. É, Cardiff. Cardiff é a capital do país de Gales, que é onde é gravado ambas as séries, Doctor Who e Torchwood, são gravados em Cardiff, mas a única que se passa oficialmente em Cardiff só lá é Torchwood. É, Doctor Who até hoje, né? Gravado em Cardiff? É BBC de lá que faz. Ah, tá. Estúdios lá. Mas eles filmaram cenas de Children of Earth em Londres. Essa Torchwood é a Torchwood 3, porque a 1 foi destruída. E a 2 sumiu. Não, a 2 ela parece que... Tem pouquíssimas menções da 2. O Jack, ele comenta em algum momento... Sumiram, rola um mistériozinho. Não, o Jack, ele fala que ela é comandada por um cara estranho. E é isso, fica por isso. Na verdade, a 3 são eles, e a 4 sumiu, mas ele disse que um dia eles acham. É. E eu achei que isso fosse explorado depois, isso é tipo um mistériozinho, mas acaba que até hoje não falaram nada. Eu imagino a Torchwood 4, que nem a festa voadora do Guia do Mestre das Galáxias, que tá o prédio voando por aí. Uhum. Provavelmente foram. E um dia eles acham. Foram abduzidos. Então, você fica realmente sem entender ali qual é do Jack. A gente sabe o seguinte, que ele é imortal. Ele não consegue morrer. Desde que ele foi ressuscitado na primeira temporada, quando a Rose, que é a companheira do doutor, ela absorve todo o vórtex temporal. Vai dar spoiler dessa primeira temporada, por quê? Não vou dar spoiler, assim, vou contar isso, porque a gente precisa contar isso pra... Tá, beleza. A gente falou do Dr. Who há um tempão, quem não viu ainda vai aguentar esse spoilerzinho. Tem uma parte que ela absorve todo o vórtex temporal, ela vira tipo uma deusa, assim, controladora do espaço e do tempo, então... Ela faz várias coisas acontecerem, e entre elas ela traz de volta o Jack. Só que alguma coisa dá errado ali, e ela traz de volta ele permanentemente. Ele não morre mais, não consegue morrer mais, né? E o que aconteceu ali foi o seguinte: isso não é revelado em Torchwood, isso vai revelar depois, quando ele volta a encontrar o doutor em Doctor Who, quando rola um crossover entre as séries. E aí que a gente vai ficar sabendo o seguinte: que quando ele estava lá no futuro, ele consegue voltar pro passado, pro século XIX, se não me engano. E aí lá o transportador tem temporal dele quebra e ele fica morando, ele tem que viver normalmente aqui na Terra, e ele entra em Torture. No próprio Torture depois tem um episódio explicando como é que ele entrou na organização. Ele começou como agente, foi crescendo lá dentro, plano de carreira, e conseguiu virar líder daquela unidade. Ele não é só imortal, ele também não envelhece, né? É que ele só não morre de morte matada, ele também não morre de morte morrida. Ele meio que engessou, quando ele foi ressuscitado, ele engessou ali, né? Daquele estado que ele tava ali, a hora que ele ressuscitou é pra onde ele volta toda vez. E ele atravessa todo, a série se passa nos anos, na época atual, e ele já tá vivendo ali desde 1800 qualquer coisa, direto. O Capitão Jack que a gente conhece, ali no começo do seriado, ele já é um ser imortal que tá vivendo direto, continuamente. Há 200 anos, né? Não, desde 1800 alguma coisa. Que faz são 1850, já são 150 anos, né? 60 anos. Ele tá vivendo mais do que necessário pra enlouquecer qualquer um. Ele tá vivendo aí de um século a dois. E mais pra frente a gente descobre que a cronologia pessoal dele é um inferno, porque tem um momento da história em que existiram pelo menos uns quatro Capitães Jack Harkness ao mesmo tempo. Porque tem um episódio em que eles voltam no tempo pra Segunda Guerra Mundial. Então vejam bem, ele vai parar, ainda na primeira temporada de Torchwood, eu acho que era no 10º ou 11º episódio, não lembro, eles rolam uma fenda lá no tempo, lá num lugarzinho, que eles vão parar em 1945, sei lá, 46, blá blá blá. Segunda Guerra, antes de terminar, né, lógico, segunda 46. Então, nesse momento nós temos o Capitão Jack Harkness do Torchwood, que vai para lá, vivendo ali, a gente tem o Capitão que tava ali aplicando golpes, que é o que a gente encontra no começo de Doctor Who, 2. A gente tem o Capitão Jack Harkness, que tava vivendo ali, que é esse que a gente conhece do presente, que tava vivendo ali normalmente até chegar ao ponto que a gente conhece, né? 3. E a gente tem o original, que ele usa o nome de outra pessoa. É, o cara que de fato se chamava Jack Harkness, que esse não é o nome verdadeiro dele. É, que a gente não sabe qual é o verdadeiro. Ou seja, a gente pelo menos quatro Jack Harkness, se gritasse na rua, ia virar todo mundo ao mesmo tempo. Que a gente sabe, né? É. E eu sei que você que não conhece, você não entendeu nada do que eu falei agora, mas a intenção é essa mesmo, pra você... Nossa, que coisa complexa, vou assistir. E ele é o líder dessa unidade de Torchwood. É, tem, sei lá, tem episódios que você encontra um interesse amoroso dele de antigamente, que é uma velhinha de 80 anos, 90 anos. Você encontra, sei lá, a neta dele, que é mais velha do que ele, sabe? Que é um pouco mais velha do que ele, tem mais ou menos a idade dele. É, já descobrindo aos poucos, ele é um personagem bem misterioso. A neta não, a filha. Ele é um personagem bem misterioso, assim, de propósito. A gente não conhece muito ele. E aquele negócio, como ele... Ele é a alma da série, mas ao mesmo tempo, ele não é o protagonista da série. Então, a série pode se dar o luxo de não focar nele, de deixar toda a história dele envolta em mistério, porque isso dá liberdade para os roteiristas de incrementarem a mitologia dele com o que eles quiserem, com o que der na telha no momento, porque a verdadeira protagonista da série, a pessoa através da qual a gente conhece aquele mundo, é a Gwen, que é a personagem que entra, que aparece logo no primeiro episódio, que é uma policial, né, uma policial uniformizada, normal. Que passa pelo processo de recrutamento de Torchwood. Logo no primeiro episódio a gente vê a equipe funcionando a pleno vapor, e a gente vê a Gwen, que é uma policial tomando conta de uma cena de crime que tá acontecendo ali, e de repente chega a equipe de Torchwood. As pessoas conhecem eles por esse nome, mas eu imagino que eles não saibam exatamente do que eles fazem, esse disfarce de operações especiais da polícia, digamos assim. Então sempre que tem um crime misterioso, a polícia convoca oficialmente Torchwood, mas a parte sobrenatural da coisa é devidamente abafada. Mas a Gwen é muito curiosa, e ela começa a observar os métodos deles, o que eles estão fazendo, ela fica querendo saber o que tá acontecendo ali, e eventualmente ela entra pra equipe. Isso meio que faz parte até mesmo do método de recrutamento de Torchwood, né? Eles recrutam esse pessoal que eles percebem que começa a investigar, e começa a querer descobrir um pouco mais sobre eles, e que se interessa, que consegue de fato descobrir coisas sobre eles. Se a pessoa conseguiu descobrir coisas sobre eles, é que a pessoa tem potencial. É, a Gwen, ela dá pra ver assim, ela é policial, mas ela não gosta do que ela faz, porque ela acha, ela sente que ela pode talvez fazer muito mais do que é permitido pra ela visto aquele uniformezinho. Ela quer atuar mais. No fim das contas, ela acaba entrando no trabalho mais enlouquecedor do mundo. Sim, sem FGTS, provavelmente. Ela disse que ela ganha muito bem. Ela disse que a primeira vez que bateu na conta dela, ela tomou um susto, caiu pra trás. Naquela época, né? Porque no final, eles estavam por conta própria. E é mais ou menos parecido com o esquema da Companion do Doctor Who, né? A gente conhece as aventuras do Doctor Who sempre pelo olhar do Companion, que é o nosso representante lá dentro. a Gwen é a companion, entre aspas, de Torchwood. Mas com o Jack Harkness eu acho até um pouco pior, porque com o Doctor Who você tem um pouco de desenvolvimento do Doctor. Ele é um pouco menos uma força da natureza que tá ali agindo naquelas pessoas, sabe? O Jack, ele é bem assim, ele é bem uma coisa que acontece, sabe? Você não vê um desenvolvimento tão grande dele. É uma boa descrição, ele é um personagem bem, bem engessado e é isso que torna ele até mais complexo, né? Porque você nunca sabe o que esperar dele frente às situações. As únicas coisas que você sabe que você pode esperar dele é o seguinte, é coragem, é um altruísmo muito grande. Você vai esperar também que ele vai dar em cima de absolutamente tudo. Sim, porque... Vivo ou não. Sim, porque ele é um... Ele é um... Como é que é o nome? Omnissexual. Ele é um omnissexual. Isso, aparentemente, entre os homens do século 51 é muito comum. O doutor falou isso na primeira temporada, que os homens do século 51, eles são mais flexíveis com relação à dança. Eles usam dança como metáfora pra sexo. O Justin Bieber também faz isso. Na música First... Os japoneses também. Também. É. Então, todo mundo faz isso, só eu que não sabia. Aquele episódio que a Rose fica importunando o doutor pra saber se ele já dançou, se ele dança. Só ele dança com ela. Com o Jack olhando. O Jack, ele já deu em cima de homem, de mulher, de alienígena, de criança, de velho. Peraí. Rolou com a filha dessa, com o filho dessa Jane. Ele olhou e falou, homem, quem é esse garoto? Nossa. Tu não lembra? É. Foi numa season final, acho que foi da quarta temporada. Tava... Não, a casa de Doctor Who que juntou todo mundo. De Doctor Who, tava tendo uma videoconferência de todo mundo pra resolver um problema. Aí aparece a Sarah Jane com o filho dela, que tem, sei lá, 14 anos, ele, mais ou menos. Por aí. Aí ele olha pra ele e fala, pergunta pra Sarah Jane, quem é esse garoto? Aí a Sarah abraça ele, não, tira o olho, é meu filho. E isso é uma coisa muito legal, que você vê que isso é uma coisa que só acontece porque a série é inglesa mesmo. Você colocar o protagonista bonitão da sua série ser gay, homossexual... E o ator é, né? O ator é gay assumido. É, o ator ele não é só gay assumido, como ele é gay assumido militante, né? Ele fez um documentário sobre o fato dele ser gay. E ele é completamente louco, cara. O ator que faz o Jack é muito pirado. Assim, ele é um showman na Inglaterra. Ele canta, ele escreve, ele dança, ele faz musical, ele é... completo, tanto que ele se ofereceu. Ele se ofereceu pra galera de Glee, pra ele porque uma das protagonistas de Glee é filha adotiva de um casal de homossexuais. Ele se ofereceu pros produtores de Glee pra ele ser um dos pais. Mas não vai acontecer, porque eu acho que os pais dela não apareceram ainda, mas no primeiro episódio aparece uma foto dos dois. Nem nenhum deles é o Jack Harkness, então isso não vai acontecer. Ele fez agora Desperate Housewives também. E vem a calhar porque o Russell T. Davis, que é o showrunner inicial de Doctor Who... O cara fez Queer as Folk, né? É, ele é famoso pela versão britânica de Queer as Folk. Ele também é um gay militante lá na Inglaterra. Ou seja, toda a reformulação de Doctor Who foi feita por um bando de bichas loucas aqui. Bichas loucas. E aí tudo que... Ingleses. Tudo que eles não puderam engaysar no Doctor Who, eles jogaram no Jack. Mas não se iludam, a série... Isso que é muito interessante, porque a gente tá muito acostumado a ver nos Estados Unidos ou no Brasil, enfim... Tem um personagem que é gay, qual é a história dele? Ele é gay. É o fato dele ser gay e como ele tá sofrendo por isso, né? Uhum. O legal de Torchwood é o seguinte, nada gira em torno das opções sexuais de Jack Harkness. É só um personagem... Aquilo por acaso. Aquilo acontece com ele tá de boa com isso... Entendeu? E aí é uma história de ficção científica muito boa. Isso é legal, porque traz realismo, traz diferenças interessantes, traz características interessantes pros personagens que você não vê muito por aqui. Esse tabuzinho que aqui tem, né? Tipo... É tipo o puto e o pateta serem cachorros. Você entendeu o raciocínio dela? Não, cara. É, assim, isso é um outro raciocínio tão disturbing quanto a gente já discutiu sobre isso aqui. Os dois são gays, mas encaram isso de forma diferente perante a realidade. O Pluto e o Pateta são gays? Não, cara, o Pateta são cães. Você vai ser obrigado a elaborar isso agora. O Pluto e o Pateta são cães, mas encaram isso de forma diferente. Deixa eu ver se eu entendi. O Jack seria o Pateta e os gays das séries normais seriam o Pluto. Por aí. Porque o Pluto é um cachorro, ele vive em função de ser um cachorro. Você entendeu a boa, vocês são almas gêmeas, enquanto, cara. Enquanto o Pateta é um cachorro, mas não vive em função de ser um cachorro. Ele age como humano. Cara, eu me arrepiei, vocês têm uma conexão. Eu nunca ia entender isso. Eu provavelmente ia concordar com ela, Hansa, tá lá, Cláudia. Ela tá quieta aqui esse tempo todo porque ela tá lendo o Batman e porque ela não viu o Torchwood ainda. Tá passando a hora de você ver. Não faça quack. Né? Ela viu o Queer as Folk, mas é americana. É, tem que ver o inglês. O inglês que é bom. Que eu não vi também, mas deve ser melhor. Não sei, tudo inglês é melhor. Fala alguma coisa, participe. As pessoas gostam de você. Fala algo fofo. Algo fofo. Nha. Tá vendo? Isso é fofo. E enfim, é legal porque, enfim, traz um realismo grande à série e é muito engraçado ver o Jack Harkness paquerando todo mundo que ele encontra pela frente. Ele é uma... Você meio que fica esperando qual é a próxima coisa que ele vai paquerar, né? Isso é muito legal. Você não consegue entender os critérios dele, não dá. É, tipo, ele não liga pra ninguém, né? Aquele negócio, é um personagem tão realista que é o seguinte, como ele é imortal, ele vive há tanto tempo, ele realmente não tem nenhum grande envolvimento emocional com ninguém, né? Ele já é muito calejado. Ele, né, não é humano mais, né? Você vê que o Jack Harkness não é humano mais. Ele tem um cuidado muito grande com todo mundo na equipe. Isso você sempre sabe que vai rolar. Tipo, ele se importa muito, fica muito triste se alguma coisa ruim acontece. E é muito zeloso pela equipe dele. Mas talvez até por uma questão de dever da posição que ele ocupa, porque ele não é mais humano há muito tempo. Pois é, ele já sofreu coisas que a gente não sabe o que são, mas com certeza ele já sofreu coisas muito absurdas, sabe? Que... Ele sofreu, ele ficou enterrado quantos anos? No final daquela temporada? Da segunda? Pois é, né? Volta, sei lá, 500 anos no passado, enterram ele, ele vai acordar agora, sabe? Ele já explodiu e voltou, ele provavelmente já perdeu muita gente de formas muito pesadas. E cara, ele já foi reduzido a partes humanas que nem o Wolverine. Já foi nas suas piores... Não, eu já vi o Wolverine virar caveirinha. Não, o Wolverine pelo menos salva caveirinha, né? Porque já dá mancha, né? Ele não sobra. É, cara, ele realmente sobra. Ele é tipo o Majin Buu, né? Totalmente, verdade. Porque o Majin Buu vira um monte, o Jack Harkness só tem um. Agora, realmente, a força de Torchwood tá nos personagens, né? Por isso que a gente tem que focar mais neles mesmo, então... As pessoas dizem que uma boa ficção científica, ela não fala sobre ciência, ela fala sobre pessoas. Ela usa ciência, usa ficção pra falar sobre o ser humano e sobre a vida humana em várias situações diferentes. Não tem nada mais fascinante que o drama humano. Doctor Who tem muito disso, mas você percebe que em Torchwood é o foco da série. A série... Os próprios autores falam isso, né? O Russell já falou que a série é meio que um grande estudo do ser humano. É. Tanto que quando você começa vendo Doctor Who e você vai ver Torchwood, você... No primeiro momento causa uma estranheza. Aconteceu com outras pessoas que eu andei lendo a respeito e aconteceu comigo, assim. É, você fica um tempo sem saber exatamente do que se trata aquilo, qual é o ponto disso, sabe? Você demora um pouquinho pra entrar no clima porque você tá esperando ver Doctor Who. Porque tá no mesmo universo, tem personagens em comum, mas é completamente diferente. Eu costumo dizer o seguinte, se você começou a ver a primeira temporada e não gostou, assiste pelo menos até o quinto episódio por aí, que aí engata de vez. Na primeira temporada, o episódio que me vendeu, acho que é o terceiro ou quarto, é um que... Posso dar spoiler do começo da temporada? Do final de um episódio do começo da temporada? É um episódio que eles estão num tipo um vilarejo, assim, no interior, e tá rolando uma série de assassinatos muito cruéis. Não. Uma série de assassinatos muito cruéis, e eles começam a investigar esses assassinatos, e inclusive com canibalismo. Ah, sim, que eles enfrentam pessoas reais ao invés de... Sim, eles passam o episódio inteiro investigando, achando que é uma ameaça alienígena, pra no final descobrir que não, que são humanos e que aquela dali é uma vila que eles fazem isso há anos. Todo viajante que passa por ali, eles capturam o viajante e comem o viajante, porque é legal. É, uma coisa meio... Pura curiosidade. Meio massacre da Serra Elétrica, assim, é bem gore. E no final, a Gwen fica perturbadíssima com isso e pergunta pros caras, cara, por que vocês fazem isso? E ela fica interrogando eles até descobrir por que eles fazem isso. E ela sai pra lá com a resposta mais simples do mundo. A gente faz isso porque a gente gosta, porque a gente quer, porque... Por pura curiosidade. É, tipo, Torchwood, eu demorei uns 4 episódios, tipo assim, você começa a ver a série, daí você tem o pior episódio do mundo, de toda a história da TV britânica. Cyberwoman, eu lembro do nome. Que era Cyberwoman. Não se deixem levar por esse episódio. Esse episódio é muito ruim, só que depois dele a série fica muito boa. Não deixem se levar não só por causa da série, também por causa do Yanto. Não levem o Yanto por causa desse episódio. É, ele é um personagem muito maior do que o mostrado, porque é seu primeiro episódio focado nesse outro personagem seguinte, que é o... Infelizmente Yanto, é o pior da série. É, que é o Yanto Jones, que é uma espécie de... Ele começa a série como uma espécie de mordomo, ajudante, vigia, caretaker, assim, do esconderijo. Na primeira temporada foi bem assim, ele é aquele cara que tá acontecendo a cena, e aí você já tá conhecendo os personagens, né? E aí você já conhece Jack, já conhece Gwen, já conhece Owen, já conhece Tosh. E aí do nada você olha pro canto assim e tem aquele cara lá. E quem é esse mesmo, sabe? E ele aparece lá, oferece café e vai embora. É legal que ele tá sempre de terno e é bonitão, sério, tímido, e tá sempre oferecendo café e cuidando dos detalhes gerais do lugar. E o Jack sempre cantando ele adoidado. E é um personagem que cresce muito ao longo da série, né? Ao longo de todas as temporadas, ele é o personagem com a maior curva. É. Ele começa como aquele ajudante, é quase um figurante no primeiro episódio, sabe? Ele aparece ali nos cantinhos e acabou, e no final ele já é um personagem de importância absurda. Mas foi um personagem que eu simpatizei desde o começo, porque justamente por isso, por essa característica de... Eu gostei desse conceito, mordomo, sabe, aquela galera tá ali enfrentando altos perigos, mas eles também precisam tomar café e lavar roupa, sabe? É, e como ele fala pouco... Uma coisa meio Alfred. Ele fala pouco, se expressa pouco, você não acaba não dando tanta atenção pra ele, mas ele ainda chama atenção e você ainda lembra que ele tá lá e que ele faz parte de Tóquio. E aí, futuramente, ele tem um caso com um caso tórrido com o Jack, com o Jack Harkness. Ele é tipo... Quando o Jack tá entediado, os dois marcam uma coisinha. Ele gosta do Jack, mas o Jack, obviamente, não... Ele se sente bem desprezado, digamos assim, pelo Jack, justamente pelo fato do Jack não conseguir demonstrar tanto esse comprometimento que é ele como se o cara estivesse namorando com um furacão, né, cara? É. E ele diz, né, que ele gosta do Jack, né? A coisa acontece com o Jack. Ele tinha uma namorada antes. É. E ele... Cyberwoman. É. Ignorem completamente a namorada. Eu entendo o trauma dele, né? É. Tipo assim, não, se eu namorava uma mulher e rendi o pior episódio da série, eu tenho que dar pro Jack, né? É o único jeito. E, enfim, ele vira um agente de primeira, assim, até o final da terceira temporada, ele já virou um agente de primeira, assim, da história. Além desses, então, a gente tem a Tosh, que é a técnica de computação. São meus dois personagens favoritos, Tosh e Owen. Gosto muito dos dois. A Tosh é a coisa mais fofa do mundo. Eu tenho uma paixão absurda pela Toshiko. A Toshiko Sato, essa atriz, ela acabou de fazer papel da Yoko Ono num drama sobre John Lennon que a BBC fez. O primeiro doutor, o nono o John Lennon. Nono, caramba. Não, é o nono. O oitavo do filme. É, o Christopher Eccleston. É o destro do G.I. Joe. Ele fez o John Lennon, ela fez a Yoko Ono agora. E aí, o que acontece? Ela é a nerd do grupo, ela é a técnica de computação, ela é japonesinha. E ela é muito tímida, ela tem muita dificuldade de... Ela se entrega completamente pro trabalho dela. Ela não conhece outra vida que não seja o trabalho dela. Ela se ressente muito por isso, porque ela queria ter... uma vida, queria fazer coisas, queria conhecer pessoas, ela vira e mexe, ela arruma uma válvula de escape qualquer que faça ela sair daquele mundo, mas ela sempre acaba voltando, ela é meio que presa ali. É tipo o dom e a maldição dela, porque ela realmente não consegue se livrar daquele emprego ali. E o Owen é o extremo oposto dela, né? Ele é um cara... Ele é um agente de campo ali também do Torchwood, ele é o... E ele é aberto, expansivo, extrovertido, mas isso também é a forma de defesa também, dele. É, também é pra disfarçar... uma personalidade completamente traumática, uma dificuldade também de relacionamento extrema que ele tem. Enquanto ela se tranca se fechando, ele se tranca se expandindo, espantando os outros, né? E transando com todo mundo. E a Tosh gosta dele, né? Secretamente, não consegue se expressar direito. Enquanto a Tosh se esconde, ele espanta as pessoas. E o legal... Ele é médico, né? Hã? Ele é um médico, você chegou a falar? Não, eu falei que ele é gente de cão, mas não é, ele é médico. Ele é médico. É porque ele mexe a mão na massa e vai atirar dos outros também. Mas todo ele... mundo, né? Todo mundo, cada um tem a sua função, mas no fim das contas, até o Yanto, que serve cafezinho, no fim das contas tá com a arma na mão, atirando em alguém. Mas, historicamente, realmente, ele é médico. A gente, na segunda temporada, eu acho, tem um episódio que mostra exatamente como cada um foi recrutado pelo próprio Jack Harkness pra entrar lá. A gente vai descobrindo um pouco mais da personalidade conturbada de todos eles. E o legal de Torto, que é pra mim a principal coisa, é justamente essa natureza completamente danificada emocionalmente todos os personagens. Que a gente não sabe se é deles mesmo ou se é do próprio trabalho que acaba então, com a cabeça deles. A gente vê o seguinte, que eles são pessoas que é muito coerente que elas estejam envolvidas naquilo, porque são pessoas com passados muito conturbados e que realmente acabariam caindo em algum emprego que fosse bem extremo mesmo. E ao mesmo tempo a gente vê todos esses traumas e problemas deles sendo potencializados pelo nível de estresse. Então a gente tá acostumado a ver uma ficção científica em que os personagens passam por situações extremas, mas no final do dia tá todo mundo bem, dando risada. Nesse a gente vê a consequência emocional, e são consequências irreversíveis. E o roteiro consegue passar isso pra gente, a gente sente o estresse dele. Porque qualquer pessoa que você virar pra ela e falar, cara, você tá afim de ser um agente secreto e caçar alienígenas? É, a gente tá acostumado com a visão desse tipo de personagem como uma coisa glamurosa, e por mais que o cara quase morra no final do episódio, ele sempre tá bem pronto pra outra. Pois é, se falar pra qualquer pessoa se ela quer ser um agente secreto que caça alienígenas, ela vai falar, meu Deus, que legal, eu quero. Só que a série, ela te mostra o desgaste, porque uma série pode até ter lá o agente, e pode até mostrar o desgaste, mas ela não te convence... Tão bem, eu acho que Torture faz a gente sentir de fato o desgaste, sabe? A gente só não vê e fala, é plausível ele estar desgastado. Não, a gente sente o desgaste dele, a gente meio que passa pelo desgaste dele. Sim, por mais que às vezes tenha alguma série em que as pessoas estão no limite, por exemplo, eu tô pensando agora em Battlestar Galactica, por exemplo. São seres humanos fugindo, eles estão no limite, mas ao mesmo tempo, eles não são pessoas como nós, né? Eles são pessoas de outra terra, de outra época, que já estão ali naquele meio, é diferente. Em Torture nós vemos pessoas como nós, que vão gradativamente... Se desgastando emocionalmente com aquela situação. Você se identifica mais. E você tá vendo a vida mundana deles, né? Aguenta um namorado. E o namorado é o cara mais típico do mundo, né? E no final das contas ele vira um personagem muito interessante também, o Reese. É, o relacionamento da Gwen com o Reese é muito legal. Porque é o seguinte, ao mesmo tempo que ela tem essa vida, ela começa a ver do que se trata realmente, os ossos do ofício dela. Ela tem o Reese, que é um namorado gordinho, trabalhador britânico, comum, ordinário, como gente todos. Gente boa, né? É, gente boa, que é a única âncora que ela tem com o mundo real. E por mais que ela às vezes... ela meio que despreza ele, justamente por ele ser essa coisa comum que tá ali. E ela tá entrando em contato com coisas tão maiores, ela começa a sentir atração pelo Jack Harkness. Ela tem um caso com o Owen. Quer dizer, o lado dela começa a flertar muito com esse mundo grandioso e viciante que ela tá conhecendo, mas ao mesmo tempo ela sempre acaba voltando pro Reese, porque o Reese é o que ela tem de humano, é o que ela tem de verdadeiro pra ela se apegar. É meio que o lugar onde ela se esconde, né? É onde ela foge dessa maluquice toda. Até que eventualmente o Reese é arrastado pra maluquice, mas mesmo assim ele consegue continuar sendo... Ele provavelmente é o personagem mais tão de toda a série, né? Sim, ele é muito normal. Tá certo que ele não trabalha em Torchwood, ele participa de uma coisa ou outra, às vezes por necessidade. Então talvez por isso ele não tenha pirado tanto, porque ele não passa por estresse, mas é um estresse momentâneo, não é frequente. Mas é legal que o relacionamento dos dois evolui também, porque no começo da série, então, inclusive, ela fala uma vez pro Jack, né, que o Reese pediu ela em casamento, se não me engano, e ela aceitou porque o Reese é a única pessoa que gosta dela, quer ficar com ela, ela fica com ele, né? Isso não é uma coisa, acho que um cara gostaria de ouvir da garota que ele vai casar. Uhum. Mas aos poucos ela realmente passa a gostar dele. Tem um momento que ela pensa que perdeu ele, que você vê que ali cai a ficha dela, ela vê que é o cara. E ela começa a perceber a importância dele nessa vida maluca que ela leva, né? E o legal de Torchwood é o seguinte, mais uma vez, enquanto outras séries de ficção científica às vezes tem sempre que retornar um pouco a situação ao normal para poder continuar, porque a gente não sabe porque eles vão durar enquanto a emissora quiser que dure, Torchwood não tem medo de criar situações irreversíveis para a série. Ela vai mudando a estrutura da série, vai mudando o plot dos personagens, vai mudando tudo sem medo de ser feliz, né? Sim, se você pegar Torchwood começo da primeira temporada e final da terceira, completamente diferente. Ela muda a estrutura da história, ela muda a história dos personagens, ela não tem medo de evoluir, e depois ela não cancela o desenvolvimento dos personagens pra poder voltar. A série tá precisando voltar a ser engraçada, de repente, porque era antigamente, então vamos fazer esse personagem aqui que evoluiu voltar a ser idiota, né? Eu cheguei a comentar isso num Dimensão Nerd que a gente participou, mas eu acho que o áudio tava tão ruim que se bobear cortaram essa parte. Uhum. A gente tava anunciando sobre o novo Homens de Preto, e eu comentei, né, que em Homens de Preto 2, eles começam, o Will Smith era um idiota no primeiro filme, né? E ele vira um agente fodão no segundo. Daí quando o Tommy Lee Jones volta a ser parceiro dele, ele volta inexplicavelmente a ser um babaca. Do nada, né? Pra poder voltar à dinâmica idiota, agente experiente que tinha antes. Só que isso não faz sentido, porque o personagem já tinha desenvolvido, né? Então o Torchwood não. Se acontecem coisas com o personagem, essas experiências criam cicatrizes permanentes nesses personagens. Eles não têm medo de eliminar protagonistas da história, se for necessário. E se eles sentirem que o clima tá pesado e precisa de um episódio um pouco mais leve, eles dão um jeito, e dão um jeito incrível de fazer isso, né? Sim. Porque como são, no final das contas, são pessoas vivendo no dia a dia, naturalmente eles vão ter um dia a dia, um dia que vai acontecer uma coisa mais leve, normal. Sem precisar se esforçar muito, sem precisar criar uma situação que seja forçada demais pra história. E eles matam o pessoal sem piedade, né? É, cara, esperem ver protagonistas indo pro saco. Posso dizer que no final da terceira temporada sobram 3? É, então tá. Então vamos contar aqui, ó. A gente tem um, né? Jack, Gwen, Owen, Todd. São 5, né? Com Reese. É, 3. Não, então são 6, né? Então 3 vão pro saco até o final da série, né? Quem é a próxima vítima? E a estrutura de Torchwood é o seguinte: no aspecto da produção, é uma série que sofre muito. Por quê? A BBC é uma emissora muito complexa pra você produzir coisas, porque é dinheiro público, é dinheiro do povo, então não é tudo que você consegue dinheiro facilmente pra fazer. Então Torchwood, ele começou na BBC 2, depois, na segunda temporada, ele foi pra... Quantas BBCs tem, você sabe? Cara, tem uma porrada. Tem a CBBC, que é de criança, que para Sarah Jane Adventures, que é outro spin-off infantil de Doctor Who. Tem a 2 e a 1, mas tem 3 e 4 também. Nossa. Enfim, Torchwood começou na BBC 2, né? Bem, Doctor Who passa na BBC 1, né? Doctor Who passava aos sábados, horário nobre, assim, desde na 1, tipo 7 horas da noite. Torchwood, se não me engano, passava 10 horas, assim, na 2. Na segunda temporada, logicamente, é uma série que, tipo, foi feita, eu acho, com a sobra do orçamento. Pararam de tomar café com o dinheiro que sobrou, fizeram. Uma série, realmente, a primeira temporada, ela é boa, né? Ela não é tosca nem nada, mas eles não vão... Eles tentam não fazer nada muito grandioso justamente por essas limitações. E a série não precisa disso, né? Como é muito focado nos personagens, eles conseguem... Por isso mesmo, eles fizeram aquela coisa que... Igual a primeira temporada de Star Trek, né? Que virou uma coisa filosófica porque eles não tinham grana pra fazer muitas batalhas espaciais. E acabou ficando bom por causa disso. A terceira temporada é uma coisa muito tensa, muito grandiosa, mas dá pra ver que eles não gastaram tanto dinheiro assim, porque não tem nada muito... Gastaram bem mais do que a primeira temporada, mas... Obviamente. Mas ainda dá pra ver... Só em 5 episódios. Mas ainda dá pra ver que o dinheiro gasto ali não foi nada muito absurdo, não. É assim, os orçamentos da BBC não são astronômicos, que nem... As únicas pessoas que gastam 10 milhões de dólares num episódio, assim, são os americanos. Não tem jeito. Né? Apesar de que Dr. Who ainda gasta um dinheirinho bom, né? Eu acho que é o que mais gasta lá na história, né? Mas os produtores têm que fazer milagre lá, porque é muita burocracia pra conseguir financiamento pra fazer uma série. E Torchwood começou, então depois foi promovida pra BBC 2. A segunda temporada, me parece, pelo que eu vi falar, não teve índices tão bons quanto eles esperavam. Então, depois o futuro da série ficou meio incerto. Essas duas primeiras temporadas tiveram 3 episódios cada uma, sendo que a segunda é muito boa, toda muito boa. Enquanto a primeira você tem essa. Você tá vendo que eles estão lutando pra tentar achar o tom certo da série, a segunda eles já acharam e estão dançando em cima. Eu só tenho um problema sério com as duas primeiras temporadas, que são as season finais das duas. Porque na season final eles tentam fazer uma coisa mais Doctor Who, com um monstro ou com uma raça alienígena mais grandiosa, uma coisa um pouco mais épica, fugindo um pouco dessa coisa pessoal, que é o tom da série toda. E fica corrido, fica vazio, sei lá, eu não gosto das duas season finais, da primeira e segunda temporada. Eu concordo que é corrido, mas não me incomoda tanto quanto te incomoda. Principalmente da segunda, eu gosto muito da segunda. Na segunda é menos pior. Eu ainda pra mim, ainda não tem é tão bom. Da primeira. Eu tenho uma bronca absurda da primeira. A primeira é muito ruim. Essas duas primeiras temporadas tiveram 13 episódios cada uma, mais ou menos o esquema da BBC. A terceira temporada foi um pouco diferente, foi uma história só, dividida em 5 capítulos de mais passou um por dia, né? Que passou diariamente durante uma semana. Se chamou Torchwood Children of Earth. A estrutura mudou completamente. Porque além de ser uma história só, além de ser dividida em cinco capítulos que passaram durante uma semana, e cada capítulo não tinha a duração normal de 40 minutos. Então, uma hora quase, né? Uma hora e pouquinho, uma hora por aí, 50 minutos. Primeiro tinha 58 minutos. É. Eu vi o primeiro só, agora revi pra gravar. Eles desconstroem a série completamente, porque nessa série Torchwood, a organização em si, enquanto organização governamental, ela é prejudicada e cortam relações com o governo, acontecem coisas que realmente acaba virando, ao invés de ser Torchwood, é mais personagens de Torchwood tentando sobreviver. É bem por aí. É por aí. Não é mais eles representando organização nenhuma, fazendo nada. É uma coisa que desconstrói completamente. Inclusive, o final dessa série é praticamente o final da série mesmo. Poderia acabar ali, que seria o final, porque é meio que acaba mesmo, né? Sim. Deixa margem, mas acaba. Todos os arcos dos personagens são meio que encerrados, entre aspas, ali. Mas ao mesmo tempo que a personagem de Torchwood tentando sobreviver, os personagens fazem decisões. Eu costumo comparar, assim, o nível de aflição que eu fiquei vendo é o mesmo nível de aflição que eu fico assistindo 24 horas. Cara, eu Children of Earth, por mim, eu não sei nem dizer, sabe? É muito bem construído, é uma narrativa muito concisa ali, tem esse clima tenso de 24 horas. Ao mesmo tempo, é como se fosse 20, se você juntasse essa coisa pessoal de desenvolvimento, de estudo do ser humano, de Torchwood, primeira e segunda temporada, uma ação frenética. Com ação frenética, tensão 24 horas. Por quê? O que eles estão enfrentando ali é muito relacionado com o ser humano, de como o ser humano encara seus problemas e encara o próprio ser humano, sabe? É como se fosse 24 horas, mas com um pouco mais de desenvolvimento de personagem, digamos assim. Porque tá todo mundo ali, não só Torchwood, mas o governo e todo mundo, numa situação sem saída, que você não tem uma boa solução. Você tem a solução menos pior. Você tem menos péssima, nem menos pior. Você tem 3 péssimas soluções. Você vai escolher qual das 3 péssimas soluções você vai... E a solução final é extremamente surpreendente, extremamente chocante, e você não acredita quando você vê o que eles estão obrigados a fazer. E essa minissérie é interessante por 2 aspectos. Um, ela é completamente diferente, como eu já falei, das outras duas séries de Torchwood, então ela é legal, porque prova mais uma vez que os produtores não têm medo de mudar a estrutura da série pra criar uma boa história. Ao mesmo tempo, ela ainda é os mesmos personagens que você conhece, na mesma cronologia, então você tá vendo eles numa situação nova e inesperada, que você não sabe o que vai acontecer na próxima curva. E, ao mesmo tempo, ela é uma história tão boa que mesmo todo mundo que não gostava de Torchwood gosta de Children of Earth. Todo mundo que não gostava falou assim, ah, essa minissérie é como eu queria que tivesse sido desde o começo, ou coisas assim. E ela foi tão foi tão marcante que agora meio que não dá pra imaginar Torchwood sem alguma coisa desse clima, embora eu também goste do resto, dá a impressão que ela evoluiu um passo que não dá mais pra voltar atrás. Assim, a gente tá falando que é muito bom, mas é uma minissérie pesada, é uma parada que você vai acabar de assistir, você vai estar em estado de choque. É impossível você terminar de outra forma, você vai estar em estado de choque, você vai estar achando que o mundo é uma grande porcaria. Sim, assim, não tem um final feliz, né? Não tem como ter um final feliz, né? Não tem um final feliz. Obviamente foi um estouro de audiência e tava todo mundo maluco querendo mais Torchwood nesse inteirinho. O Russell T. Davis saiu de Doctor Who. Aparentemente ninguém sabia o que ele tava querendo fazer da vida. A gente falou do... Só cortando um pouquinho antes da gente falar da próxima temporada. A gente falou muito do Children of Earth, mas a gente esqueceu de falar um pouco de uma outra abordagem que Torchwood tem, que é como é a Terra lidando com os problemas que o doutor normalmente lida, só que se é o doutor tá ali, né? Uhum. É um outro tema muito abordado. É como a gente aqui na Terra se vira pra resolver os nossos problemas galácticos enquanto o doutor tá passeando por aí. Quando ele não tá aqui, como é que faz? É, até hoje todas as grandes ameaças, o doutor... As ameaças realmente culminaram na destruição da Terra, o doutor salva, né? E até pra gente não ter uma criatura... Nesse caso, é uma ameaça que pode acabar com a Terra... E não tem nem sinal do doutor pra ajudar a gente. Porque tem episódio de Doctor Who que você vê o doutor tomando uma decisão assim não tão boa. Então o Children of Earth é como se fosse um desses episódios que o doutor, sendo o doutor, tomaria uma decisão não tão boa, mas ele é o doutor com todo o conhecimento que ele tem, com todas as coisas que ele consegue fazer. Mas, aqui são só os humanos limitados que não conseguem fazer tanta coisa assim. Mas o que eles tiveram que fazer o doutor não faria. Não faria, definitivamente. Ele provavelmente daria um jeito, não sei como. Deu um jeito maluco com a chave de fenda sônica dele, mas... Pois é, o Viajando no Tempo. Sabe? É. Isso não parece ter gosto de órgão? Come pra ver. A boa tá comendo os feijõezinhos. Os feijõezinhos não acabam. Já é, sei lá, o terceiro programa que a gente grava comendo eles. Cara, ele tá com uma cor cinza de massa encefálica, sabe? Não, ele parece inhame. Eu odeio inhame, tem cor não, de inhame. Parece cérebro, parece essa massa não, cinzenta. Tem cor de inhame. É, dessa cor aqui, ó. Então come pra gente ver de que é. Não. Me faz pensar em cimento, deve ser de cimento. É um carrapato, eu tô achando que é um feijão. Não, não é. Não existe um carrapato tão grande. Tem gosto de sangue. É um carrapato? Não, eu não sei que gosto é esse. Mas não parece ser ruim, se você agora fez. É gosto de um tempero que a gente coloca nos omeletes. E então, e o futuro da série? Como é que vai ser? A terceira temporada foi quando? Foi em 2009? Foi 2009, eu acho. Aí o que aconteceu foi o seguinte, desde então, tá em boato, o Russell falou que vamos ter definitivamente mais Torchwood, a gente só não sabe ainda. Qual formato, se vai ser uma outra minissérie, se não vai ser, não sei o que, não sei o que lá. Do nada surge a notícia que vão ser os americanos que fariam, né? É, as notícias vão fazer um remake norte-americano de Torchwood. Eu odiei a ideia. Todo mundo pira, né? Torchwood se passa... E provavelmente o John Barrowman vai repetir o papel de Capitão Jack Harkins. Então a pessoa... Vai ser um reboot americano? Vai ser no mesmo universo? Não vai ser? Vão ignorar e vão continuar ali, vão fazer o quê? Eles vão estragar a mitologia dos personagens? O Jack Harkins não vai ser mais gay, sei lá, porque nos Estados Unidos estavam oferecendo pra Fox, né? Que é uma emissora grande. Não estavam oferecendo não, de fato comprou, né, parece. Não. Eles estavam tentando produzir pra Fox comprar. Porque todo mundo tava meio que dando como certo até que a Fox deu pra trás. O Russo escreveu um piloto e escreveram um conceito e foram tentar vender pra Fox. E tava bem forte, mas provavelmente não chegaram a algum acordo. Graças a Deus, depois de muito tempo, muito sofrimento em saber o que ia acontecer, a gente descobriu que a Fox não topou. Mas vale dizer que esse interesse em produzir Torchwood nos Estados Unidos é porque, mais do que Doctor Who, Torchwood tem uma força muito grande. É. Lá. É, Doctor Who tá sendo uma das maiores audiências, assim, da BBC América. Não lembro quem que comentou, acho que foi a atriz que fez a Gwen, alguém disse que foi para os Estados Unidos e que viu em ônibus, sei lá, o Tudor de Torchwood. Ela não esperava que fizesse sucesso todo por lá. Eu li alguém comentando isso. E aí, no final das contas, notícia vai, notícia vem, boato vai, boato vem. E aí, agora, a notícia oficial, então, o Russell T. Davis vai produzir junto com a BBC e um canal acaba americano chamado Stars. Eles vão produzir a quarta temporada de Torchwood, que agora vai se passar nos Estados Unidos. A série vai se reestruturar novamente. Ela vai, de fato, se passar nos Estados Unidos? Porque eu tô ouvindo ele dizendo que teria uma abordagem mais mundial. Falou que agora... Mas só nos Estados Unidos ou em vários lugares do mundo? Provavelmente só nos Estados Unidos, devem gravar tudo lá. mas deve ter alguma coisa que se passe em outros lugares também. Falou que a ameaça vai ser uma ameaça global e a atuação deles também, mas não necessariamente eles vão estar nos outros lugares, né? Vai ter agora uma nova equipe, os novos personagens que vão entrar vão ser americanos, aí vão ser os sobreviventes do no outro Torchwood, meio do que... Do Torchwood 1? Não, sobreviventes da série. Tá. Uh-huh. Os personagens que sobraram estão voltando e estão se readaptando, vai entrar novas pessoas, vai rolar... E vai seguir o mesmo esquema de Children of Earth, numa história só, vai se chamar Torchwood New World. Vão ser 10 episódios, né? E vão ser, vão ser 10, e vão ser, ao invés de 5 episódios, vão se passar 10 episódios. E como é uma produção norte-americana, a gente espera, então dessa vez capaz deles estarem planejando algo um pouco mais grandioso. Tem roteiristas contratados, gente de Battlestar Galactica, gente de Smallville, gente de Arquivo X. Só galera assim já conhecida do meio, assim, uma equipe bem forte. O Russell escreveu o piloto e como showrunner ele traçou a trama da temporada inteira. A produtora executiva viu uma entrevista dela falando que eles estão se reunindo com roteiristas e planejando e vendo quem vai escrever o quê, planejando o resto da série e tal. E não teve nenhum anúncio ainda de elenco oficial, tá rolando muita botaria, mas assim, a gente tá naquele agora, aquele hype gostoso de falar. Já falaram que o Zac Efron vai fazer Torchwood, não? Ainda não, mas já falaram coisas piores, assim, que eu não tô lembrando agora. Mas, enfim, tipo, agora tá aquele hypezinho gostoso, de que quando você sabe que a série vai acontecer, você sabe que vai ser legal, por quê? Vai ser ano que vem, né? É, ano que vem, vai se passar no mesmo universo que a gente conhece. Como a BBC continua envolvida, e como tá sendo num canal a cabo, que ele é menor e tá querendo justamente despontar no mercado, então a gente tem essa segurança de que eles não vão amenizar as partes polêmicas de Torchwood, vai se manter justamente porque esse é o diferencial da série. Vai ser com a equipe, né, com o Russell T. Davis e... Então, assim, vai ser o que a gente tá acostumado, então... Só que, mais uma vez, vai ter elementos novos e diferentes, então tá todo mundo muito curioso, então agora tá aquela fase gostosa de você ficar lendo as notícias, especulando, e tá todo mundo ansioso agora pra ver os primeiros nomes do elenco que vão aparecer e tal. E ano que vem tá o ano de Doctor Who, porque vai vir a sexta temporada e vai vir Torchwood e vai ser tudo muito legal. E essa temática mundial não é como se fosse novidade, né? É como se pensasse assim, agora que a gente vai para os Estados Unidos, a gente tem que mudar e fazer assim. Porque a ameaça de Children of Earth já é bem... Ela é bem mundial, né? É global, ela envolve vários governos, aparecem ali. E desde antes, entre a segunda e a terceira temporada, tem uma série de 4 audiodramas que passaram no rádio. Foi seguido, eu tava ouvindo, parece que foi um depois do outro também. Não sei se foi logo antes da terceira temporada. E desses 4 episódios, 2 se passam em Cardiff mesmo, e 2, eles vão pro LHC, pra investigar uma série de problemas que tá acontecendo lá, um pessoal que tá ficando doente, e descobrir o que tá acontecendo, o colisor de Arrows, e que parece que foi no ar, no dia, que o colisor de Arrows deu problema e parou de funcionar. Profético. O interessante desses audiodramas... E Torchwood Índia. Eles descobrem a unidade de Torchwood na Índia, que não foi tá... desativada em 1929, eu acho. É. O legal desses audiodramas é o seguinte, ele serve como link entre a segunda e a terceira, e o final da segunda temporada é muito traumático, e na terceira eles já são jogados nessa história contínua e absurda em que eles se desconstroem como equipe, e a gente nunca chega a ver eles realmente lidando na série. Aquele grande trauma no final da segunda temporada. É, com tudo que aconteceu no final da segunda temporada. Mas Vê pequenas pontas, né? É. Você vê alguém olhando pra uma foto, você vê alguma coisa assim, mas você não vê eles de fato conversando sobre isso, lidando com isso. E esses audiodramas servem pra isso. A gente vê realmente eles agindo como equipe, só que ainda sofrendo um pouco dos traumas e trabalhando isso neles. Se você não tem muita dificuldade com inglês e acha que consegue ouvir um audiodrama, lembrando que tem sotaque inglês e que é mais complicado que você ouvir um audiodrama americano. Eu descobri que eu só consigo deitado e de olho fechado, o que normalmente resulta em eu dormir e ter que voltar. Eu ouvi no trabalho, trabalhando. Tem que ser com fone de ouvido. Com certeza. E com trabalho que não exija muito do seu intelecto, mas você consegue. Trabalhando eu perco muita coisa. É. Pra eu pegar tudo, eu tenho que estar deitado e de olho fechado. No silêncio absoluto, fone de ouvido. Você vai estar dedicando pro audiodrama um tempinho quieto que você dedicaria por episódio. Pra assistir pro episódio, né? É que o problema é que quando você tá só ouvindo alguma coisa, dá a impressão que você tem que estar fazendo alguma coisa junto pra não desperdiçar seu tempo. Sim, e esses audiodramas, eles são muito bem produzidos, né? Inclusive os Doctor Who eles são como se fossem episódios sem vídeo. Só o áudio, só que construído. O áudio perfeito, né? Perfeito e construído de uma forma. Eu não sei... A ambientação do áudio dá a impressão que realmente eles tiraram o áudio do episódio e gravaram pra você ouvir. Porque tem diferença. Só que eles constroem a narrativa e a trama de uma forma que você consegue entender tudo o que tá acontecendo, mesmo que seja só um barulho. E não é idiota, você fica pensando, bom, já que é áudio, mas aquele monte de diálogo excessivamente expositivo, assim. Não tem. Porque não tem, né? Eles conseguem te situar na trama sem diálogos idiotas. Você não tem X-Men dos anos 60 falando, ah, eu fiz isso e aquilo, aconteceu isso, não. Eles te situam na trama com sons, com diálogos, mas é. A impressão que tem é que tiraram áudio de um episódio e jogaram ali. Você só sabe que de fato tem uma adaptação na narrativa, porque um episódio, se você tirar só o áudio dele, você não vai entender tudo. Ele consegue adaptar ali, pra, mas o clima ainda é esse. Mas é muito natural, muito introduzido. E sei lá, faz um ano que eu não via Torchwood. Eu ouvi, e enquanto eu tava ouvindo, eu conseguia ver os personagens atuando, conseguia ver a Gwen atuando. Tem a mesma trilha sonora, os interlúdios são parecidos, uma cena e outra, as pontes... São os mesmos atores, né, então... O clima, dá a impressão que realmente eles seguem o mesmo padrão, assim, apesar de ser uma equipe diferente produzindo. É aí que você descobre como que esses personagens ficaram impressos em você, porque eu consegui ver os maneirismos da Gwen, isso é coisa que você não presta atenção enquanto você tá assistindo. Mas maneirismos da Gwen, do Jack, quando ele falava alguma coisa, você já imaginava exatamente o que ele ia fazer, e provavelmente se fosse vídeo ele faria exatamente daquela forma. É isso, vale muito a pena, vale muito a pena. Porque eu não... Bom, eu não... você gosta, é que negócio, é o que eu sempre digo. Só fechando os audiobooks, eu não sei se a gente comentou no de Doctor Who, mas a série é meio que só a ponta do iceberg, né? A gente tem audiodramas, a gente tem audiobooks, a gente tem novels, a gente tem quadrinhos, é um universo muito extenso e Torchwood é a mesma coisa. A gente tem pelo menos, acho que são mais 10 novels. Essas 4 audiodramas, tem uns 4 audiobooks, tem quadrinhos extensos com mais de 30 volumes. Tem muita coisa. É, então, se você gosta de ficção científica, reiterando, e se você gosta de... é maníaco por universos construídos ao longo de anos e mitologia, cronologia, que nem eu, que sou completamente maluco por isso. Pois é, né? Nós dois, isso é um problema absurdo. É terrível, porque aí você começa a ver uma coisa e você quer consumir exatamente tudo que existe daquela coisa. Eu ainda quero um universo expandido de Lost, que ainda não aconteceu, né? Tá na hora. Alguém precisa fazer isso, mas o Damon Lindelof não tem visão, ele é um babaca. Só tem que contratar a gente, vamos mandar um e-mail pra eles. Ofereceram a série do Hulk pra ele, né? É? Mas quem faturou foi o outro aí que eu esqueci. O Guillermo del Toro. Del Toro tá envolvido, ouvi falar disso. Parece que o Hulk não vai ser CG, né? Cara, vai ser animatrônico. É uma mistura de. Tava escrito, uma mistura de próteses com animatrônicos e CG. Isso vai ser tosco demais. Não sei, porque o Toro faz a parada bem, cara. O problema é esse. O problema é que ele não vai ter o dinheiro que ele tem no cinema. Super-herói na televisão não dá certo, não adianta. Porque eu sei que assim, o doutor ele consegue fazer esse tipo de coisa bem gastando pouco. Mas eu não sei se é pouco ou suficiente pra uma série de TV. Como assim? O doutor. Ah, tá. Isso aqui. Ele usa essas coisas, animatrônico e tal, mas ele, ele gasta pouco, cara, ele é econômico. É. Mas aí que tá. As criaturas dele não tem 2 metros de altura, 4 de comprimento, e estão quebrando carros e correndo pela cidade e destruindo tanques de guerra. E elas não são tão de ação, né? Você não vê elas fazendo toda não coisa. Não adianta. Você, quando vê Hulk, você espera que ele faça coisas extremas que numa série nunca vai ter estrutura pra ele fazer o que você espera que ele faça. Eles teriam que gastar um dinheiro absurdo e provavelmente não ia dar certo ninguém gosta do Hulk. Vai ser... Coitado do Hulk. Vai ser que nem Heroes, né? Quando tiver a batalha final, vai ter uma porta fechada sendo luzinha. Quando o Hulk for quebrar a cidade, a câmera vai cair. Vai ser a gente que anda. Aí a câmera vai cair e você só vai ver o chão tremendo. Tem um monte de reaction shots, assim, todo mundo, a cara, todo mundo espantado. E quando voltar, tá o Hulk, assim, bufando e tudo quebrado em volta. Não vai poder mostrar. Não adianta. Provavelmente vai ser o piloto mais fodástico do mundo. O resto da temporada vai ser todo o Hulk conversando. Uhum. É isso aí. Assistam Torchwood. Vocês ainda não assistiram Doctor Who, se vocês ainda não assistiram. E percam suas vidas com isso, façam com a gente. E não começa... Bom, se você não assistiu Doctor Who, não começa por Torchwood, não. Começa pelo certinho. Aquela velha história, né? E por mim... Você pode começar pelo que você quiser. Eu sou muito flexível. Se você quiser mesmo, você falar, não tô afim mesmo de ver Doctor Who, então vai ver pelo menos Torchwood. Pelo menos isso. Que talvez você desperte o interesse de ver Doctor Who. Agora, se você tem interesse de acompanhar a franquia... E você entra na Wikipedia, você vê a ordem cronológica das temporadas de ambas as séries e assista... de acordo com a ordem de exibição. Tem um mínimo de trabalho, né? Não seja tão folgado assim. comprei esse, eu comprei meu extensor, né, telepático esses dias. E aí eu tentei conectar com a rede, com o satélite mundial, só que eu não tô conseguindo. Quantos braços ele tem? Cara, tem uns 40, não sei, mas eu tinha aquele de. Eu tenho aquele de 3 pernas, na verdade, né? Agora eu comprei de 3 braços. Só que eu não consegui conectar porque tem o vírus, né, que lançaram, deu um problema, que a. Lá na Islândia, né, que deu aquela parada da torre, que queimou. Sim, sim. E aí inundou tudo, a represa partiu, né, inundou tudo. Os personagens que você cria pra sua série dos sonhos entram na série dos sonhos de outra pessoa na sua casa? Tipo, na série dos sonhos da sua mãe? Isso acontece na casa. Eu não tive um problema muito sério com isso, porque eu dei um update na minha massa cefálica recentemente. E eu não tô tendo... Tá, mas você... Mas não, você sabe que isso é a principal matéria-prima de um travesseiro, né? Então, como é que você vai pegar uma cadeira, né? Que tem esse estofado de couro. E você vai tentar colocar esse lençol por cima. Não tem como, assim, você realmente mesclar, né, esses dois conceitos. É realmente muito complicado, talvez com um pouco de café. Eu não consigo assistir minha série dos sonhos quando eu tomo café. Na verdade, o que que acontece? Todo mundo na minha série começa a tomar muito café, entendeu? Já tomou café de gato? Não, é caro. Eu sei que teve... Eu sei que, assim, o papo anda dizendo muito, né, sobre essa questão da divisão, assim, né, entre essas pessoas dos países que são abaixo do sistema médio e os países que são acima do sistema regular. Você viu que ele regulamentou o número de braços que o seu extensor tem que ter dependendo do país onde você mora, né? Segundo o Papa, se você mora num país de quinto mundo, você não pode ter mais do que 13 extensores e um terço. 13 braços e um terço no seu extensor. Toda a população da Islândia, o problema é isso, toda a população da Islândia tem uma série do sonho, pelo menos uma que envolve muito café. E no Japão tô querendo parar de transmitir as séries com lolis usando transmissores de braços demais. Né? Mas é por culpa da parada que eu falei da cadeira com de couro, né? Que não tem como você juntar a pessoa que tá acima. Não tem usar. Agora, é tudo envolvendo problemas, envolvendo também muita coisa dos retratos, né? Se a gente colasse a cadeira de couro na parede, no lugar do quadro, talvez resolvesse o problema. Não o café, parede, seja. Mas a gente sentasse no quadro. Mas você tá esquecendo da represa, né, cara? Depois que tudo inundou, é uma coisa que não tem livro que resolva. Tem razão. Dos livros. A hora chegou. Estou aqui. Preparem-se.